vejo vários loucos de prontidão. Nos corre do cada qual nossa função. Que dinamite, os nego no apetite. Pronto pra explodir, ver a casa cair. Vou fugir daqui antes que sobre pra mim. Deus o livre se me encaixar nessas fitas aí. Tá mostre, Johnny, eu que vi. O cara enquadra por quase nada aqueles mano ali. É, venegão, negada tá tudo louco, irmão. Mas que bom, tamo fora dessa ijão. Cê vê, cada esquina uma gama. Cresce como mato, vagabundo e meganha. Meu, saca só, fita de 2000 graus. É povinho, OBO, quis falar, não deram moral. Bico ficou mal, constrangido, secou, inflamado. Sacou o ar, se pôs de terror. Eu vi tudo de perto, eu tava ali junto com os irmão. Trocando ideia só naquelas fazendas função. Com os polícia na fita, sobrou pra mim. Nos comentários apontaram que eu tava ali. Fui intimado, depor contra os cara. De testemunha contra rapajão, mó sujeirada. Agora eu quero ver se você é crente. Na frente do merim vai mentir ou vai dar nos dentes. Nem tente, que aguentar os vida louca. Você já foi então, sabe qual a lei que nos ronda. Tem que ter maior sigilo, senão suja pro seu lado. E aí segura. Nosso que estás no livra e meu do mal, pois mais uma vez sou réu. Deus do céu, de novo cadê não, os bosques de mel, maná no deserto. Nosso que estás no livra céu, livra e meu do mal, pois mais uma vez sou réu. Deus do céu, de novo cadê os bosques de mel, maná no deserto. Tô na pressão e a chave esquentou. Ei, Joe, ai de mim se eu ter que dar os meus banos. Conheço cada um dos três e quem é quem. É lado a lado nesse trem, Steve. Eu sei que é mó responsa, sujou, segura. Chamar as viaturas é mó B.O. interditar as ruas. Encaixaram eu e o pastor na saída do culto. Intimidado a depor, suspeitaram de mim, pois meu passado é aquilo. Tráfico ou furto, é sinistro. Mas já faz uma par de tempo que tô de boa. Sem 5-5, sem estourar uma bomba no ar. Marofa que mata até mosca. Não adianta não, pousar em mim. Querem me cardir, mas bem sei em quem eu crie. Desde o início foi difícil. Militante contra vício, esquivo, medo, perigo. Homens da lei me perseguem mais uma vez. Mas já sei onde recorrer dessa vez. Nosso que estás no céu, livra e ver do mal, pois mais uma vez sou réu. Deus do céu, de novo cadê os bosques de mel, maná no deserto. Nosso que estás no céu, livra e ver do mal, pois mais uma vez sou réu. Deus do céu, de novo cadê os bosques de mel, maná no deserto. Não adianta não se esconder, a Bíblia é pra você, é maquiagem. Levanta as mãos e joga pra cima, não é oração não, aqui hoje cê fica. Conheço bem os fariseus, sei quem é quem, judeu, ateu, até os Miguel. Ah, seu doutor, meu Deus, já me livrou de tanta. Se não é hoje que vou ficar na tranca, pode me espancar até uma parte, ora. Como um danão na cova, o leão fica com a rapa. Não tenho nada a ver com esses banguedou, pique louco, já saí. É sem flagrante, sem chance, sem lances quaisquer. Estou de boa com meu filho e com a mulher. Tô na intenção, irmão, de levantar um bode. Laranja, Johnny, vire-se como pode. Essa casca é jejum e oração. Montaram um timão contra você, irmão. Mas aí, segura as broncas aqui. Intercessão é a chave. Tô de joelho, volta e meia, ela abre. Pra clarear, segura a ponta e pá, não estressa. Oração é que nos resta. Nosso que estás no céu, livra e medo mal, pois mais uma vez sou réu. Deus do céu, de novo cadê os bosques de mel, maná no deserto. Nosso que estás no céu, livra e medo mal, pois mais uma vez sou réu. Deus do céu, de novo.